Quando trancado dentro do meu universo eu peço, não mais das trevas, hoje sim a luz, que esse seja o teto, que alimente a minha alma, fortifique meu espírito, na certeza que carrego, que a incerteza está comigo. A luta é bruta, transtorna, machuca, em meio a tudo isso eu fortifico minha conduta, batalho minha mudança, do interno para o externo, subverta o seu eu, a vida é um grande mistério. As parábolas da vida não tem como explicar. Busque sabedoria pra que possa prosperar. O fruto proibido serviu só pra degradar. Só pensando em destruir, ninguém pensa em ajudar. Foda é mesmo perceber que a palavra amizade funciona na teoria, na prática, falsidade. Vivendo nessa cidade de humanos infiéis, de abutres, traiçoeiros, coiotes e cascavéis. Apocalipse pessoal, mudança é fundamental na luta diariamente do bem contra o mal. Apocalipse pessoal, ideia transcendental, fortalece o imunológico e também espiritual. Apocalipse pessoal, mudança é fundamental na luta diariamente do bem contra o mal. Apocalipse pessoal, ideia transcendental, fortalece o imunológico e também espiritual. Tentando edificação, cabeça mó turbilhão, buscando explicação pra mente e pro coração. O mundo é só podridão, cobiça, delatação, navego no vale das sombras, mas em busca de redenção. Muitas coisas acontecem, precisamos perceber. Acredite, meu irmão, no que os olhos não podem ver. Universo paralelo é ligado a você. Tu és o que tu cativas, nisso você pode crer. Não somos só aquilo que temos frente ao espelho. Corpo espiritual é muito mais do que nós vemos. Pedimos proteção, mas nós mesmos não protegemos. A dádiva que Deus nos concede neste momento. Minha missão nessa passagem pode ser proliferar. Ideia positivista que pode te ajudar. São dois caminhos nessa vida, o do bem e do mal. Faça sua escolha agora, decrete o seu final. Apocalipse pessoal, mudança é fundamental na luta diariamente do bem contra o mal. Apocalipse pessoal, ideia transcendental, fortalece o imunológico e também espiritual.